Tem muita gente apaixonada hoje aqui. Tem muita gente que já sofreu por amor hoje aqui. E quem já se arrependeu de ter perdido aquele amor? Se liga nessa história aqui, é pra vocês, vamos lá. O tempo te mostrou como é lá fora. Não quis ficar comigo, agora chora. Fiz tudo pra fazer você feliz. Chora, a dor dessa saudade te demora. Não quis ficar comigo, agora chora. Pois tudo que eu te dei você não quis. Ironia do destino, vir aqui me procurar. Você fez a sua escolha que foi me deixar. Sempre me deixou tão claro que era feliz com seu novo namorado. O que quer de mim? Vem me dizer agora que está tudo errado, que não consegue me esquecer, que tá sofrendo pra valer. E viu que o seu grande amor sou eu. Comigo agora chora. Fiz tudo pra fazer você feliz. Chora, a dor dessa saudade te demora. Não quis ficar comigo, agora chora. Pois tudo que eu te dei você não quis. Ironia do destino, vir aqui me procurar. Você fez a sua escolha que foi me deixar. Deixou tão claro que era feliz com seu novo namorado. O que quer de mim? Vem me dizer agora que está tudo errado, que não consegue me esquecer, que tá sofrendo pra valer. E viu que o seu grande amor sou eu. Vem logo, eu sei te fazer sorrir.